CPE de Cursos apresenta Rádio Web número 1. Bem, caros alunos, sou o professor Gustavo. Vimos até então várias instruções para como utilizar esta ferramenta. E agora daremos início à mesma, apenas ressaltando que deve estar com sua apostila aberta e caso tiver que pausar, anote o tempo aonde parou para posteriormente possa retornar exatamente ao ponto que parou. Bem, caros alunos, iniciando agora na página 3. Nossa abordagem inicial será a respeito da profissão do auxiliar veterinário. Esta é uma ocupação que cada vez tem gerado novos postos de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego reconhece a função de auxiliar de veterinário desde 2002 como área de ocupação profissional enquadrada dentro do grupo Trabalhadores e Serviços Veterinários, de Higiene e Estética de Animais Domésticos. O que podemos perceber é que o mercado de trabalho para os médicos veterinários de todas as áreas. Nesse contexto, se destaca uma área em especial, a do chamado mercado pet, que é uma das áreas comerciais que mais crescem na atualidade. Desta forma, então, a necessidade de mão de obra qualificada para o trabalho nos mais variados estabelecimentos veterinários também tem crescido bastante. É justamente nesse mercado crescente que o auxiliar de veterinária pode se enquadrar, ajudando em todas as sessões e repartições dos pet shops, consultórios, clínicas ou hospitais veterinários, além de zoológicos e fazendas. O próximo assunto que abordaremos será sobre biossegurança. Então, caros alunos, biossegurança é a junção de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A implantação de medidas de biossegurança na medicina veterinária visa realizar um diagnóstico dos possíveis riscos encontrados nos diferentes ambientes, apresentando as formas de reconhecê-los e evitá-los. Um programa de biossegurança torna-se eficiente na prática diária quando está embasado em documentos científicos, normativos e legislações pertinentes, visando a interdisciplinaridade, ações educativas e aplicação de conhecimentos que possam influenciar nos hábitos, comportamentos e sentimentos no desenvolvimento das atividades. As imunizações reduzem o risco de infecção e, por consequência, protegem não apenas a saúde dos componentes da equipe, mas também a de seus clientes e familiares. Todos os componentes da equipe devem ser vacinados contra a hepatite B, tríplice viral, sarampo, caxumba e rubéola, e a dupla adulto DT, difteria e tétano. Partindo agora para a página 7, acidente com material biológico. A exposição a material biológico, sangue ou outros líquidos orgânicos potencialmente contaminados pode resultar em infecção por patógenos, como o vírus da imunodeficiência humana e os vírus das hepatites B e C. Os acidentes ocorrem habitualmente através de ferimentos com agulhas, material ou instrumentos cortantes ou a partir do contato direto da mucosa ocular, nasal, oral e pele não íntegra com sangue ou materiais orgânicos contaminados. Podem ser, portanto, potencialmente prevenidos. Exposição ocupacional a material biológico, contato de mucosas e pele não íntegra ou acidente percutâneo com sangue ou qualquer outro material biológico potencialmente infectante, sêmen, secreção vaginal, nasal e saliva, líquido sinovial, peritoneal, pericárdico e amniótico. Cuidados com o instrumental e equipamentos. Etapas para o reprocessamento do instrumental: limpeza dos instrumentos, imersão, enxágue, secagem, autoclave, desinfecção. Limpeza dos instrumentos: qualquer que seja o processo de esterilização ou descontaminação a ser submetido um determinado artigo, a primeira etapa, a qual inclusive garantirá a eficácia do processo, é a limpeza. Imersão: o objetivo dessa etapa é a remoção da sujidade e resíduos orgânicos utilizando detergentes enzimáticos. Atualmente, os detergentes enzimáticos têm se destacado na limpeza dos instrumentos cirúrgicos. Essas enzimas podem identificar, dissolver e dirigir sujeiras específicas. Enxágue. O enxágue pode ser realizado de diferentes maneiras, conforme a etapa da descontaminação, o tipo de tratamento do material e seu destino. Secagem. A secagem dos artigos visa evitar a interferência da umidade nos processos de empacotamento e, posteriormente, a formação de condensado de vapor que surge com a esterilização. Autoclave. Em autoclave, será aceito papel de celulose alvejado e plástico de polipropileno. Apresenta-se como folha de papel ou envelope com diversas medidas. Desinfecção é o processo que envolve o uso de agentes químicos em objetos inaminados como superfícies de trabalho, pisos ou equipamentos e que consiste na eliminação de micro-organismos não formadores de esporos. Estas são as etapas. Você pode ver mais detalhes em sua apostila na página 8 e 9. Nesta página também pode ver o resumo da rotina para procedimentos clínicos. 1. Lavar as mãos. 2. Colocar gorro, máscara, óculos de proteção e avental e luvas de procedimento ou cirúrgicas, conforme o tipo de procedimento. 3. Envolver as superfícies de toque frequente com coberturas descartáveis. Usar luvas de procedimento. 4. Remover as luvas de procedimento. 5. Instrumentos esterilizados devem ser mantidos na embalagem ou em caixas fechadas até o momento do uso. 6. Colocar instrumentos estéreis na bandeja esterilizada, sem entrar em contato manual. 7. Atender ao paciente. O próximo assunto que abordaremos será sobre contenção animal. A contenção mecânica tem como finalidade principal restringir, tanto quanto possível, a atividade física do animal, na tentativa de se realizar a avaliação do paciente e/ou a execução de outros procedimentos curativos e administração de medicamentos. Para alguns proprietários, principalmente de pequenos animais, e também para o examinador, é sempre um momento delicado dentro do contexto de interrelacionamento proprietário-veterinário, já que há uma certa relutância por parte dos donos no momento da imobilização desses animais para exame. Devemos sempre lembrar que o objetivo da contenção animal de animais domésticos sempre será proteger o examinador, o auxiliar e o animal, facilitar o exame físico, evitar fugas e acidentes como fraturas, permitir procedimentos diversos, medicação injetável, curativos, cateterização, exames radiográficos, colheita de sangue, etc. A aproximação é uma etapa muito importante no processo de contenção. Você deve se aproximar com cuidado, mostrando respeito ao animal e demonstrando que não irá fazer mal algum a ele. Evitar movimentos bruscos e precipitados. Tentar ganhar a confiança do paciente. Converse, chame o animal pelo nome, acaricie-o, brinque. Iniciar com a contenção padrão mais simples para a espécie, em cães, por exemplo, usar mordaça. E, quando necessário, evoluir para métodos mais enérgicos e radicais, focinheiras, cachimbos, formigas, troncos de contenção. Para a contenção de cães, como pode ver na página 13, coloque o braço sob o pescoço, prendendo moderadamente com o antebraço. Passe o outro braço sob o abdômen do animal, segurando o membro anterior que se encontra do mesmo lado de quem executa a contenção. Posicione os dois braços sobre o dorso do animal. Leve-os em direção às regiões ventrais dos membros anterior e posterior. Puxe o animal de encontro ao corpo do executor e retire, ao mesmo tempo, o apoio dos membros que estavam presos com as duas mãos. Com o animal posicionado em decúbito lateral, prenda os membros anteriores e posteriores com as mãos. Prenda a cabeça do animal com o antebraço mais próximo a ela, mantendo os membros posteriores estendidos. Agora, nossa abordagem será a respeito dos gatos. O primeiro passo na contenção dos gatos é lembrar-se de fechar as janelas e portas do local de exame para se evitar evasão ou acidentes. O exame deve ser inicialmente tentado com o mínimo de imobilização, bastando, para tanto, a colocação de botinhas de esparadrapo após a colocação do animal na mesa. As unhas devem ser aparadas caso haja necessidade de um procedimento de maior duração. Se o animal estiver mantido dentro de caixas de papelão, madeira ou mesmo sacolas de pano, a retirada do animal deve ser feita por seu proprietário. No mercado há opções que garantem um procedimento clínico mais seguro com um gato. Os gatos devem ser examinados de preferência sobre uma mesa. Os gatos mudam rapidamente de comportamento e muitas vezes a cooperação inicial é substituída por inquietação ou hostilidade. Nesses casos, a contenção manual do gato é recomendada. Mantendo-se presa a cabeça do animal dentro da palma da mão do ajudante, os membros posteriores contidos e esticados, após a colocação do animal em decúbito lateral, pode-se passar uma toalha de mão dobrada em volta do pescoço do gato, mantendo dois dedos entre a toalha e a pele do animal para se adequar à pressão exercida e evitar asfixia. Outro ponto importante também, caros alunos, está relacionado a como transportar esses animais. Vale nos destacarmos alguns pontos, como sempre nunca transportar muitos animais no mesmo veículo, sempre cada um em sua gaiola de carregamento e também jamais carregar animais de espécie diferentes com cães e gatos. Próxima abordagem, caros alunos, e você pode acompanhar a partir da página 16, é sobre a nutrição animal. Os cães constituem entre as espécies animais aquela que maior variação apresenta em seu peso adulto, variando desde as raças miniaturas até as raças gigantes. Uma boa nutrição adequada é um fator determinante para um correto desenvolvimento do filhote e propicia condições para uma excelente saúde geral e desempenho futuro. Para uma boa alimentação, se faz necessário escolher o método correto para alimentar os animais. Há três métodos existentes. A livre escolha é quando há mais alimento do que o animal consome e sempre disponível, onde se limpa o prato do animal todo dia e renova-se o alimento. Alimentação de tempo controlado fornece ao animal mais alimento do que ele consome dentro de um período de tempo, geralmente entre 5 e 30 minutos, e depois se retira. Alimentação com ração controlada. Administra-se ao animal uma quantidade específica de alimento, porém inferior à quantia que o cão comeria se o alimento não fosse restrito. Dentre os métodos que citamos, o melhor método é a alimentação com ração controlada, pois permite ao criador um alto grau de controle sobre a dieta do animal. Esse método permite que o proprietário acompanhe o consumo alimentar do animal e observe qualquer alteração na ingestão ou comportamento alimentar. Uma dica muito válida, caros alunos, é a seguinte: os animais alimentados somente durante a noite suplicam alimento o dia todo e são inquietos. E os que são alimentados durante a manhã suplicam janta e choram durante a noite. Portanto, para minimizar esses problemas, o melhor é uma alimentação pela manhã e uma pela noite, que também previne a dilatação gástrica aguda e vólvulos e torções. Partindo para o próximo assunto, caros alunos, ainda dentro desta linha de nutrição, partiremos para a página 18, a respeito de cadelas lactantes. Há alguns cuidados que devem ser seguidos durante a amamentação, como oferecer uma dieta altamente digestível e rica em nutrientes, fornecer a quantidade adequada de calorias para prevenir uma excessiva perda de peso, administrar de 2 a 3 vezes a quantidade de alimento necessária à manutenção durante a lactação. No auge da amamentação, optar pela dieta de livre escolha e dar pequenas quantidades de alimentos várias vezes ao dia. Água limpa e fresca sempre à disposição. Em relação ao filhote, nas 3 primeiras semanas de vida, o filhote é amamentado, recebendo somente o leite materno, e apresenta 10% ganho de peso por dia. Se a amamentação não é adequada, o filhote apresenta choro constante, preguiça e perda de ganho de peso. A amamentação máxima dos filhotes, ou seja, quando ele mais mama, ocorre por volta da 3ª ou 4ª semana após o parto, e segue-se a introdução de uma dieta sólida ou semissólida para os filhotes e os desmame total somente após 6 semanas, combinado com uma dieta sólida, um substituto do leite materno. Se a amamentação não for suficiente ou eficaz, é necessário alimentar os filhotes com um substituto de leite. Podem ser feitos em casa ou vendidos comercialmente. Utiliza-se de 3 a 4 refeições diárias. O leite deve ser aquecido a 37,8 graus Celsius, administrado na mamadeira, seringa ou tubo alimentar. Este procedimento também deve ser adotado na situação de órfãos. Ainda relacionado à dieta dos animais, vale destacar vários outros pontos principais, como não fornecer alimento ao cachorro agitado, ou também exercitar seu animal após a alimentação. Também pode verificar melhor estes pontos na página 23. Partindo para o próximo ponto que você pode ver na página 25, que é sobre a alimentação de gatos. Vamos analisar alguns pontos importantes. As gatas gestantes e lactantes têm um gasto de energia muito maior do que as felinas em manutenção durante a fase adulta. Essa necessidade é de 2 a 4 vezes a mais. Outro ponto em relação ao desmame é uma fase importante. Acontece entre os 30 e 60 dias de vida do animal. Nesse período, toda a imunidade adquirida nos primeiros dias de vida, chamada imunidade do colostro, provinda pelo leite da mãe, vai diminuindo conforme o passar do tempo. O alimento do gato adulto é o que chamamos de base. É preciso que ele tenha uma boa quantidade de proteína e gordura. O alimento adulto tem um nível ideal de 32% de proteína e 15% de gordura em sua alimentação. Em comparação ao gato adulto castrado, o alimento do animal em manutenção tem mais energia. A primeira coisa a ser evitada é oferecer muita energia, gordura, para o gato, porque ele vai engordar e isso pode acarretar outras doenças decorrentes da obesidade, como artrose, cálculos urinários e problemas de pele. Em relação à água, um ponto muito interessante, caros alunos. Muitas pessoas acham que gato não tem vontade de tomar água. Não é que o gato não tem vontade de tomar água. Acontece que o felino gosta de beber água corrente. Por exemplo, temos um rio e um lago, e o gato precisa escolher em qual tomar água. Ele certamente irá escolher o rio porque a água não está parada. A boa nutrição não envolve apenas ingredientes, envolve também o equilíbrio correto dos nutrientes. Alimentar um gato com uma dieta de balanceamento nutricional inadequado pode causar ou agravar uma vasta gama de problemas de saúde. Bem, caros alunos, agora partindo para o próximo ponto, a partir da página 29, que é a estética animal. Muitas vezes os proprietários adquirem um animalzinho e acreditam que os mesmos necessitam somente de alimentação, vacinas e carinho. Não sabem, porém, que seu cão necessita de ter higiene de uma forma ampla, que inclui periodicamente banhos e tosas, corte de unhas, etc. Banho tosa, condicionamento do pelo e tratamento das orelhas e unhas são os itens básicos de qualquer tratamento de beleza de pets. No caso de algumas raças, o banho talvez seja um dos mais importantes. Isto porque um banho inadequado para uma raça pode prejudicar o aspecto do pelo ou mesmo deixá-lo impróprio para a tosa. A frequência de banhos em cachorros difere de acordo com a raça. O poodle, por exemplo, deve ser banhado a cada 4 ou 6 semanas. Já o pincher pode esperar aproximadamente 3 meses por um bom banho. Em geral, cães mantidos em casa pedem banhos frequentes por questões de higiene. Antes do banho, deve-se escovar bem o pelo, a fim de remover os pelos mortos e desemaranhar a pelagem. Em relação à secagem, há várias formas de secar o pelo de um cachorro. O primeiro método, embora o mais difícil, é afofá-lo, usando um secador de chão de alta velocidade. Muito usado em cães de raça poodle e maltês. É importante não só porque seca, mas também por estreitar o pelo. O segundo método de secagem é conhecido como secagem em canil ou gaiola e é geralmente usado em cães de pelo curto ou em cães que não exigem uma aparência de pelo esticada ou felpuda. Tosa. Usa-se tanto a tesoura como o cortador. Quando for usar o cortador, é importante manter o pulso flexível no caso de o cão mover-se subitamente. Usa-se o cortador, em geral, seguindo a direção do pelo. Cortar com a tesoura é uma arte um pouco mais lenta de se adquirir e requerer mais horas de prática. Outro ponto que se deve cuidar relacionado à higiene de cães são as unhas. Muitas raças precisam de um corte de unhas a cada 4 ou 6 semanas. Para isso, há uma grande variedade de cortadores, o tipo tesoura para cães pequenos, o tipo guilhotina para cães médios e o tipo alicate pesado para cães grandes. Vale lembrar também que banhos demais também faz mal, assim como há bactérias nocivas para o animal, também há aquelas necessárias que se desenvolvem para proteger o cão. Banho toda a semana pode gerar problemas sérios para o bichinho. Algumas raças têm necessidade de banhos mais frequentes, outras não. É sempre bom ficar de olho nisso. Em filhotes, deve-se dar banho somente após 2 meses de vida. Se o cheiro do cão estiver muito forte, no entanto, não chegou a hora de seu banho. Uma opção é usar produtos de banho seco. O próprio dono pode aplicar e remover a sujeira superficial do pelo do pet, minimizando assim o odor até o próximo banho. Essa opção também é válida durante o inverno. Preferencialmente deve-se dar banho utilizando água morna para maior efeito do shampoo e comodidade do bichinho. Durante o banho, o mantenha preso por uma coleira e guia curta, mas nunca deixe seu cachorro sozinho e preso durante o processo. Em dias quentes, utilize água em temperatura ambiente, mas nunca fria demais. Também é necessário ter um cuidado extra em alguns locais: virilha, axilas, locais com dobras, nunca se esquecendo de lavar as patas e entre os dedos, inclusive quando o cão apresenta membranas. Para o processo de secagem, utilize toalhas e secador se o seu cãozinho permitir, tirando o excesso de água o máximo possível com a toalha. Em cães de pelo longo, sempre desembarace os pelos. Apenas deixe que ele saia ao ar livre ou pegue vento após estar completamente seco, pois o pelo úmido serve como atrativo para doenças. Em sua apostila você pode verificar maiores informações posteriormente em sua leitura. Também poderá verificar na página 35 e 36 mais informações sobre o processo, bem como as ferramentas necessárias. Um outro ponto, caros alunos, que costuma gerar muitas dúvidas a respeito do processo de tosa é a utilização de tesoura ou máquina para o corte dos pelos. A tesoura tem a função de fazer os ajustes nas regiões em que a densidade do pelo deve ser mantida. A ferramenta também é utilizada para tirar os excessos e corrigir possíveis erros cometidos pela máquina. A maioria dos cães exige mais o uso da máquina do que da tesoura, principalmente os mais peludos. A máquina deve ser utilizada com a lâmina certa, para que o corte seja feito na altura ideal. Em sua apostila, na página 37 e 38, poderá, após a leitura, ter mais informações e dicas relacionadas ao processo correto para algumas raças específicas, como terrier e poodle. Agora, caros alunos, partindo para a próxima etapa, na página 39, que é a respeito de banho e tosa em gatos. A situação da tosa pode ser mais estressante para os gatos do que para os cachorros. Geralmente, a tosa é recomendada para os gatos que possuem uma grande quantidade de pelos durante os dias mais quentes do ano. Esta tosa dos gatos que possuem uma grande quantidade de pelos acaba sendo feita especialmente para ajudar os gatos a passarem pelo verão sentindo menos calor. Em relação à escovação, pode ser feita em casa mesmo, sendo que o dono pode ser o responsável. Não é necessário levar o animal para o pet shop neste caso. Além de deixar o pelo do gato muito bonito, a escovação também permite que o dono consiga controlar a queda dos pelos dos gatos com mais eficiência. Escove os pelos dos gatos na direção em que eles crescem e também é importante que o dono tome cuidado para verificar se existem alguns parasitas, como pulgas e carrapatos. Pode passar um pente fino para conseguir eliminar esse tipo de problema com mais eficiência, mas esse pente fino deve ser passado somente depois da escovação. Alguns pontos muito importantes relacionados à tosa de gatos é a respeito de seus bigodes. Os bigodes de um gato nunca podem ser cortados. Fique de olho, os pelos da cabeça não devem ser raspados com a máquina, somente aparados com a tesoura e muito delicadamente, tomando muito cuidado com os bigodes e os pelos sensoriais, que também ficam em cima dos olhos. Um gato com os bigodes cortados pode ficar desorientado, perder o equilíbrio ou ter dificuldade em andar ou correr. O rabo pode ser aparado, mas nunca pode ser completamente tosado. Precisa ficar mais peludo e assim como a cabeça. Não deve ser tosado com a máquina. Gatos que têm um rabo completamente tosado podem começar a se automutilar, perseguindo e mordendo o próprio rabo. Já em relação às unhas, não deve se aparar muito próximo a esses vasos devido à chance de sangramentos e dor. Em relação à tosa em gatos, devemos aqui, caros alunos, sempre abrir um parênteses, pois devemos verificar realmente se é necessário, pois geram sempre um grande nível de estresse a eles. A tosa deve ser utilidade não com finalidade estética, mas para gados com muito pelos, que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Então, podemos fazer uma pequena análise a respeito da estética de cães e gatos. Faremos agora uma abordagem a respeito de doenças, iniciando a página 42, sobre doenças e complicações caninas. Faremos agora uma abordagem sobre algumas doenças mais comuns em cachorros. Os endoparasitos, verminoses. Diz respeito a espirocercoses causadas na espécie canina por Espirocerca lupi. Por vezes até mesmo na parede da artéria aorta. Esses parasitas causam uma doença grave presente essencialmente nos países tropicais. Podem ser observadas dificuldades respiratórias quando o parasita se encontra na parede da aorta. O tratamento é muito difícil e baseia-se em anti-helmínticos sob forma injetável, como a ivermectina. Parasitas do intestino delgado. Os parasitas do intestino delgado incluem nematódeos da família dos ascarídeos e toxocarídeos, sendo esses últimos transmissíveis aos seres humanos. Este parasita afeta principalmente os cães jovens até um ano de idade. A infestação é realizada pela ingestão de ovos embrionados, presentes na água ou nos alimentos, ou pela transmissão no útero da mãe ou seus filhos, ou através do leite materno quando este contém larvas, gerando sintomas como atraso no crescimento, emagrecimento, mortalidade significativa nos cachorros de 3 a 7 semanas de idade que foram maciçamente infestados antes do nascimento. Evidentemente, esses cachorros apresentam sintomas digestivos, diarreia alternada com períodos de prisão de ventre, vômitos, levando à eliminação de parte dos parasitas, bem como um inchaço abdominal mais ou menos acentuado. A prevenção consiste em tratar sistematicamente os cães jovens e destruir os vermes adultos presentes nas mães. A destruição dos ovos no meio ambiente é extremamente difícil, pois são de uma grande resistência. Parasitas do intestino grosso são nematódeos do gênero Trichuris. Os cães infestam-se pela ingestão dos ovos presentes no meio ambiente, sendo que os adultos aparentemente são mais afetados. Quando existe uma infestão maciça, surgem sintomas como diarreia, que pode ser hemorrágica, anemia, emagrecimento, etc. Para o combate destas enfermidades que citamos, deve-se utilizar periodicamente vermífugos. Os cachorros podem ser desverminados a partir das 2 semanas de idade. Utiliza-se um vermífugo polivalente, geralmente uma associação de vários anti-helmínticos, o que permite obter um espectro de ação muito amplo, cuja dose é adaptada ao peso do cão. Em seguida, trata-se o cão uma vez por mês até a idade de 6 meses. Depois, 3 a 4 vezes por ano, dependendo se o cão sai muito ou não. Pulgas. As pulgas do cão pertencem às espécies Citenocephalides canis ou Citenocephalides felis, dos quais somente os adultos são parasitas. Encontram-se principalmente nos lugares frequentados pelo cão. Estima-se que, num determinado momento, apenas 10% das pulgas estejam presentes na pelagem. O restante está no ambiente. Ela perfura então a pele do cão, utilizando as suas peças bucais e suga sangue, graças à sua probóscide, após ter inoculado saliva anticoagulante. Elas causam várias patologias no cão. Em primeiro lugar, tem um papel patogênico direto, em geral, pouco incomodativo, que se limita às comissões. O cão pode desenvolver uma dermatite por hipersensibilidade às picadas de pulga, que se traduz por um prurido intenso, levando à queda de pelo ou até mesmo feridas ao coçar, localizadas na parte superior do corpo, sobretudo na região lombar. A larva desloca-se para se abrigar da luz numa casa, nos tapetes, almofadas, rodapés, frestas do piso, cantos. Depois de uma vida de 1 a 2 semanas, a larva transforma-se em casulo, que é muito resistente ao tratamento e podem sobreviver 5 meses. A eclosão do adulto a partir do casulo deve-se, depois de uma vida de 1 a 2 semanas, a larva transforma-se em casulo, que é muito resistente ao tratamento e podem sobreviver 5 meses. A eclosão do adulto deve-se à presença de animais ou de seres humanos. Numa casa desabitada durante vários meses, a eclosão de vários casulos pode ser simultânea, levando a uma invasão de pulgas em algumas horas. Na maioria das vezes, o adulto ataca um gato ou um cão e pica-o para se alimentar de sangue. As fêmeas são as mais vorazes. Ingerem aproximadamente 15 vezes o seu próprio peso em sangue. A maioria dos tratamentos antipulgas aplicados aos animais, coleira, spray, pós, diminui o número de pulgas. Mas esses tratamentos geralmente não são suficientes para eliminá-las todas, porque muitas vezes estas ficam no meio ambiente. Por isso, recomenda-se geralmente associar dois tratamentos. O primeiro, à base de inseticida, visa matar todas as pulgas adultas nos cães e nos gatos que vivem no local a ser tratado. Para tal, utilizam-se produtos antiparasitas, piretroides, sob a forma de spray ou spot-on, ou seja, através da colocação na pele do cão de algumas gotas de uma solução muito concentrada, contendo o mesmo produto que o spray. Carrapatos. Nada mais são do que ácaros de grandes dimensões, de 2 a 10 milímetros. Existe um grande dimorfismo sexual relacionado com o fato do abdômen das fêmeas ser fortemente dilatável. Ao contrário do que acontece com os machos, o seu corpo de cor vermelho acastanhado é achatado, exceto depois de se alimentarem, quando se torna globuloso. As larvas, ninfas e adultos fazem apenas um repasto sanguíneo, ao contrário dos machos, que se alimentam em pequenas quantidades e várias vezes. O carrapato pode libertar-se no final do repasto sanguíneo, graças a uma outra saliva que dissolve a primeira. A este período de vida parasitária sucede uma fase de vida livre, dependendo das condições do meio ambiente. O carrapato do cão reproduz-se geralmente no seu hospedeiro, depois a fêmea enche-se de sangue e cai ao solo. Após várias semanas, a fêmea põe alguns milhares de ovos e morre. Conforme as condições do meio ambiente, os ovos incubam durante um período mais ou menos longo de algumas semanas. Depois, eclodem. De cada ovo surge uma larva, que aguarda sobre as folhagens a passagem do seu futuro hospedeiro. Os carrapatos também podem transmitir vários agentes causadores de doenças, seja através de uma fêmea, a sua descendência, seja de um estado de desenvolvimento a outro, seja pela combinação dos dois. Os carrapatos são responsáveis pela transmissão de Babesia canis, agente de babesiose, também chamada piroplasmose, Hepatosum canis, responsável pelo hepatozoonose, Ehrlichia canis, agente da ehrlichiose, zoonoses, doenças transmissíveis aos seres humanos, tais como a febre escleronodular da Ásia, da África e da Europa Meridional. Se o cão estiver pouco infestado, é possível extrair os carrapatos uma a uma com o auxílio de uma pinça. De preferência após ter deitado um pouco de éter sobre o carrapato ou depois de passar um papel absorvente embebido em ivermectina. Na verdade, é essencial que esta seja retirada, sob pena de ocorrer a formação de um abscesso no local de implantação do parasita. Se a infestação for muito intensa, deve-se então proceder às lavagens, utilizando, por exemplo, piretroides ou amitraz, substâncias contra carrapatos. Nossa próxima abordagem, caros alunos, será relacionada a doenças que podem ser prevenidas por vacinação. Leptospiroses. Envolvem diversas espécies e são transmitíveis ao ser humano. No chão, há dois grupos principais, chamados sorotipos, são denominados icteroaemorragia e leptos piracanícola. Estas doenças ocorrem no mundo inteiro, em particular nas regiões úmidas e nos agrupamentos de cães. O cão pode apresentar uma gastroenterite hemorrágica, causada pelos sorotipos acima citados. Esta gastroenterite existe sob uma forma aguda, depois de 5 dias de incubação. O cão toma-se abatido, prostado, anorético, com polidipsia, aumento da sede. Em seguida, começa o período crítico com uma duração de 5 a 6 dias, durante o qual aparecem sinais digestivos, vômitos que se tornam sanguinolentos, diarreias hemorrágicas, bem como hemorragias nas mucosas e na pele, uma inflamação da mucosa bucal que exala um odor fortemente desagradável e uma insuficiência renal aguda. Diminuição da quantidade de urina excretada, podendo esta estar manchada de sangue, evoluindo para a última etapa que pode levar à morte. Hepatite infecciosa canina. é o adenovírus canino do tipo 1. Pode resistir durante aproximadamente 10 dias no meio ambiente, mas é destruído pelo calor e pelos raios ultravioletas. A contaminação pode ser obtida por simples contato entre um animal doente e um cão sadio ou por contato indireto, por intermédio de objetos contaminados ou pelos alimentos. Apenas o cão e a raposa são sensíveis a esses vírus. A parvovirose é causada por um vírus da família dos Parvoviridae, muito resistente no meio ambiente. As espécies sensíveis são exclusivamente os canídeos. Em geral, essa doença traduz-se por uma gastroenterite hemorrágica. Depois de 3 ou 4 dias de incubação, começa a fase crítica. A raiva é causada por um vírus da família dos Rhabdoviridae. Este vírus é sensível ao calor e desativado pela luz e pelos raios ultravioletas. É conservado pelo frio. O vírus rábico possui uma afinidade muito acentuada pelos tecidos nervosos. A sua virulência depende da glicoproteína G, molécula situada no vírus. Após uma multiplicação no músculo, o vírus difunde-se por todo o organismo e penetra nos nervos. Os sintomas que se seguem à infecção pelo vírus são de origem nervosa, levando sempre à morte do cão. Várias evoluções são possíveis após um contato com o vírus. Os animais perigosos são aqueles que se encontram na última fase de incubação, quando o vírus é eliminado pela saliva, bem como os animais que mostram sinais clínicos da doença. A cinomose. Os cães contaminam-se, na maioria dos casos, de forma direta, sendo que o vírus é inalado e atravessa as vias respiratórias. Depois da penetração do vírus no organismo, este multiplica-se nas amígdalas e nos brônquios, disseminando-se a seguir por todo o organismo. Em metade dos cães, a resposta imunológica desenvolvida depois da infecção é suficiente e o vírus desaparece. Observa-se uma hipertermia, 40 graus Celsius, um corrimento de líquido localizado nos olhos e no nariz, por vezes, o aparecimento de pequenas pústulas no abdômen. Esta etapa, que dura 2 a 3 dias, é seguida por uma fase durante a qual o cão parece voltar ao estado normal, exceto pela persistência de uma conjuntivite. Posteriormente, na fase crítica, as mucosas estão inflamadas, depois observa-se um corrimento nasal e ocular, diarreia e uma inflamação traqueobronquial, que se traduz em tosse. Em alguns casos, os sintomas podem se agravar, levando até a morte. A tosse dos canis é uma afecção respiratória contagiosa caracterizada por uma tosse que pode durar várias semanas. Esta síndrome deve-se à ação de um conjunto de micro-organismos, bactérias e vírus. É encontrada essencialmente nos locais em que estão reunidos cães de diversas origens. Ela intervém com frequência em paralelo com uma infecção viral. O estado geral do cão não se encontra debilitado. Depois de aproximadamente 3 dias de incubação, o animal apresenta-se tosse e um fluxo nasal de aspecto mais ou menos purulento. Vários vírus também podem ser responsáveis por uma parte dos sintomas. A giardíase é também considerada uma zoonose, ou seja, doença transmitida ao homem pelos animais. Os sintomas mais comuns da doença nos animais são fezes moles, odor fétido e algumas vezes diarreia acompanhada de dor abdominal, que pode ser intermitente e aguda e muitas vezes associada à desidratação. A babesiose é chamado piroplasma e, mais particularmente, Babesia canis. Durante o seu ciclo, este parasita necessita de passar por um hospedeiro vetor de forma a garantir a transmissão da doença de um cão a outro. Ocorre uma hemoglobinúria. A urina cora-se de sangue. A anemia está sempre presente e é bastante nítida. A evolução desta forma de babesiose é lenta e existem possibilidades de complicações. Esta forma pode evoluir durante várias semanas e resultar na morte do cão. A ercheliose é uma importante doença infecciosa cuja prevalência tem aumentado significativamente em várias regiões do Brasil. É transmitida pelo carrapato Rhipsepalus sanguineus e tem como agente etiológico Ehrlichia canis. Os sinais clínicos observados são consequências da resposta imunológica face à infecção. De acordo com esses sinais clínicos e patológicos, a doença pode ser dividida em 3 fases: aguda, subaguda e crônica. os diabetes. É o aumento da concentração de glicose, açúcar no sangue e pela sua presença na urina do chão. Em termos de sintomas clínicos, o cão diabético aumenta significativamente a ingestão de líquidos, urina em grande quantidade, come bastante e sofre por vezes de cataratas a nível ocular. O cão torna-se muito magro e a urina adquire um odor característico adocicado. Na ausência de tratamento, acaba por entrar em coma e morrer. Um simples exame ao sangue e à urina permite detectar esta doença. Diarreias por alimentação. A alimentação pode desencadear uma diarreia quando a alimentação do chão é bruscamente alterada de um dia para o outro, sem respeitar a necessária transição alimentar de uma semana. A quantidade de alimento fornecida é excessiva, ultrapassando as capacidades de digestão do cão. A alimentação contém em excesso glicídios pouco digeríveis. Agora, caros alunos, seguindo o nosso estudo, faremos uma abordagem sobre doenças oculares em cães. O ectropion e o entropion. O olho está constantemente exposto ao ar. É frequente no São Bernardo, Cocker inglês e americano e nas raças de lábios pesados e pendentes. O entropion é a interiorização da borda livre da pálpebra em direção à córnea. As raças atingidas são o São Bernardo, os canices pequenos, o dog alemão, o Sharpei. No entropion, a irritação local e a inflamação da córnea provocam uma vermelhidão da conjuntiva e um corrimento transparente que pode se tornar muco purulento. As cataratas é a opacificação de uma ou de todas as estruturas do cristalino que impede os raios luminosos de atingirem a retina. A brancura do cristalino e a diminuição da visão são os únicos sinais da catarata. Glaucoma, conjunto de afecções que têm em comum um aumento da pressão intraocular, colocando em risco a visão e o futuro do olho. O olho parece grande, como se estivesse a sair da cavidade ocular. Uma midríase total, pupila muito dilatada, com perda do reflexo fotomotor. A pupila não se contrai sob o efeito da luz. Congestão significativa da vascularização das conjuntivas. O olho está muito vermelho, os vasos grandes e sinuosos. Conjuntivite. As causas podem ser alérgicas, infecciosas ou parasitárias. Sintomas: vermelhidão, edema, por vezes, e corrimento ocular que pode ser fluido, mucoso ou muco purulento. Uma boa higiene do olho com a utilização de um colírio de limpeza irá acalmar a inflamação. As úlceras de córnea. As suas origens podem ser diversas. A dor predomina coçar ou esfregar o olho no solo. Segue-se um fechamento do olho e um corrimento fluido de aspecto muco purulento. A córnea perde o seu aspecto brilhante e torna-se menos transparente. Bem, caros alunos, agora partiremos para as enfermidades dos gatos, que em sua apostila pode ver a partir da página 59. Doenças e enfermidades em gatos. Leucose e imunodeficiência felina. É veiculado por ocasião de contactos, lambidelas e utilização de caixas de areia comuns. Os animais mais expostos são os gatinhos e adultos jovens com acesso ao exterior e ou que vivem em grupos. Os sintomas são muito variáveis e surgem após uma fase assintomática, durante o qual o gato é contagioso. Surge depois anemia, com palidez das mucosas. O doente cansa-se e perde o fôlego rapidamente, devido a uma deficiência ao nível das despesas imunitárias. O gato infectado pode sofrer todo tipo de complicações, viroses respiratórias, abscessos, diarreias crônicas ou ainda afecções cutâneas. Peritonite infecciosa felina. O agente causal pertence à família dos coronavírus, APIF. Constitui um problema real bastante grave para os criadores, abrigos onde existe uma grande concentração de gatos, principalmente se entre esses também existirem crias. Uma vez contraído o vírus, se tornem portadores sãos e que ocasionalmente o excretem durante uma situação de estresse, uma doença ou durante a reprodução. O vírus é muito resistente em meio exterior. Afecções oculares e das vias aéreas superiores. As mais graves são causadas por dois vírus e uma clamídia, dos quais apenas os calicivírus conseguem resistir por mais de 48 horas no meio exterior 10 dias, apesar do meio ambiente ter pouca influência no contágio que se processa fundamentalmente gato a gato. O herpes vírus do tipo 1. Ela causa a rinotraqueite viral, caracterizada por espirros paroxísticos, descarga nasal e conjuntivite purulentas com úlceras na córnea e lesões na língua. Asma felina. Essa síndrome evidencia muitas semelhanças clínicas com a asma humana. A origem da asma felina inclui provavelmente uma reação de hipersensibilidade à inalação de pneumoalergenos, que provoca a contração dos músculos lisos das vias respiratórias e uma inflamação das vias aéreas. Parasitoses e micoses externas. São organismos microscópicos responsáveis pela sarna ou pseudosarna. Podem existir insetos como pulgas ou piolhos na pelagem dos gatos que dão origem a doenças como a pilicose e a fitiriose. Os dermatofitos são fungos filamentosos e microscópicos que se alimentam da queratina presente nos pelos ou na superfície da pele. Hemobartonelose felina. É um parasita microscópico que invade as células vermelhas do sangue, causando sua destruição. Ele nem sempre produz doença, podendo o gato ser portador assintomático. Quando produz doença, se acopla à parede das hemácias de forma cíclica. A anemia que causa é regenerativa, porque não causa dano à medula óssea. Caros alunos, o próximo assunto que abordaremos a partir da página 64 é sobre zoonoses. São doenças de animais transmissíveis ao homem, bem como aquelas transmitidas do homem para os animais. Os agentes que desencadeiam essas afecções podem ser micro-organismos diversos, como bactérias, fungos, vírus. Nos países em desenvolvimento, a canalização de recursos está dirigida para assistência médica, resultando em inversões mínimas para a medicina preventiva. A ocorrência de doença na população acarreta a baixa produção de bens e serviços com consequente redução dos níveis salariais. O baixo poder aquisitivo da população conduz os padrões deficientes de alimentação, moradia inadequada e a diminuição do nível de educação. Esse ciclo vicioso, chamado de ciclo econômico da doença, fecha-se com a ocorrência de mais doença, diminuindo ainda mais o potencial de trabalho da população humana. A transmissão das zoonoses pode ocorrer através dessas formas. Transmissão direta. Um hospedeiro vertebrado infectado transmite o parasita a outro hospedeiro vertebrado suscetível através do contato direto. Exemplo: a raiva, brucelose, carbúnculo hemático, sarnas, microsporidioses, tricofitoses. Transmissão indireta pode ocorrer através de diferentes vias: alimentos, secreções, etc. Exemplo: leptospirose, botulismo, brucelose, tuberculose, salmoneloses, teniases, triquinilose. Algumas zoonoses não constituem problema de saúde pública propriamente dito. A febre aftosa enquadra-se nesse contexto, embora não acarrete prejuízos diretamente à saúde pública e responsável por grandes perdas na pecuária e, implicitamente, à economia nacional. Conhecemos várias zoonoses como PERS e a febre amarela, leptospirose, raiva humana, carbúnculo hemático, tuberculose, brucelose, rictisioses, arbovirose, doença de Chagas, tuberculose. Outra importante zoonose que não é de notificação obrigatória é a toxoplasmose. É uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Ele pode ser encontrado em fezes de gatos e na carne de animais contaminados. Bem, caros alunos, da página 64 a 68, pode encontrar mais informações a respeito das zoonoses. Partiremos agora para o próximo assunto que você pode acompanhar em sua apostila, que é os sinais vitais dos animais. Os principais fatores avaliados para uma simiologia bem feita são frequência respiratória. A frequência respiratória deve ser contada antes de qualquer manipulação do animal, juntamente com a frequência cardíaca. A frequência cardíaca deve ser contada através da auscultação cardíaca, pela palpação da artéria femoral, na face interna da coxa ou pela palpação da artéria coxígea. Bovinos. Movimentos ruminais. No caso de ruminantes, é de extrema importância a avaliação dos movimentos ruminais. Essa movimentação pode ser observada em animais sem lã pela inspeção direta da região do vazio do flanco esquerdo, porém, a auscultação acompanhada pela palpação fornecem dados mais confiáveis. Temperatura corporal. A temperatura corporal é um dos sinais vitais mais importantes, uma vez que é a mesma que apresenta ao médico veterinário o primeiro sinal de algo errado que está possivelmente ocorrendo no organismo do animal, como uma infecção, apesar de, na prática, muitas vezes passar erroneamente despercebida. Avaliação do grau de desidratação. Para essa avaliação, vários fatores são levados em conta, como tempo de preenchimento capilar, capacidade da pele, ao esticada, voltar ao seu estado normal e brilho de olhos e mucosas. Em sua apostila pode ver uma tabela com os dados completos dos sinais vitais dos gatos e cães, como temperatura do corpo, frequência cardíaca e respiratória, etc. O próximo assunto que abordaremos, caros alunos, que poderão acompanhar a partir da página 71, que é sobre imunização. O cachorro recebe uma primeira imunidade da mãe. São os anticorpos presentes no colostro. Esses são transmitidos pelo leite materno durante as primeiras horas de vida do cachorro, 24 horas no máximo, e caso a mãe possua uma boa imunidade. Então o cachorro já não está protegido na ausência de medidas de vacinação. Além disso, deve-se saber que o sistema imunológico do cão não está completamente desenvolvido ao nascimento e só estará maturo pela sexta semana. Além da vacinação antirrábica, legalmente obrigatória, o cachorro deve ser vacinado contra a sinomose e hepatite contagiosa, e leptospirose e a parvovirose. Tipos de vacinas. As vacinas de agentes atenuados. Trata-se de micro-organismos, vírus ou bactérias, cujo poder patogênico está diminuído após mutações obtidas. Para os vírus, por meio de passagens sucessivas em culturas de células pertencentes a animais de outras espécies, galinha, porquinho da Índia. Outras vacinas cujos agentes patogênicos foram modificados geneticamente, perdendo a sua virulência. Vacinas com agentes inativados, nas quais o agente patogênico foi morto por ações químicas. Vacinas subunitárias contêm unicamente a parte do micro-organismo responsável pelo aparecimento da doença. Outro ponto que é válido destacar as reações alérgicas locais que podem ocorrer após a aplicação de vacinas. Estão associadas à presença de um adjuvante de imunidade, necessário para aumentar a resposta imunogênica. A maioria das vacinas inativas contém adjuvantes e a reação pós-vacinal está relacionada com uma questão de sensibilidade individual. Em sua apostila pode ver mais informações. Calendários de vacinação de gatos. O calendário de vacinas deve ser estabelecido pelo médico veterinário em função de diversos parâmetros, tais como o modo de vida do gato, idade e meio ambiente. Entretanto, todos esses programas correspondem aos princípios gerais que, seguidamente, a maior dificuldade da primovacinação consiste em conseguir vacinar o gatinho da melhor forma e com a maior rapidez possível, imediatamente a seguir ao desaparecimento da imunidade passiva. 2 meses, primeira dose da tríplice felina. 2 meses e 3 semanas, segunda dose da tríplice felina. 3 meses e 2 semanas, terceira dose da tríplice felina. 4 meses, primeira dose da antirrábica. Deve-se proceder o reforço anual de todas. Passaremos para o nosso próximo assunto, que é a puberdade e reprodução dos cães. A puberdade em cães acontece em média nos 6 meses nas raças miniaturas e aos 18 meses nas raças gigantes. O ciclo sexual da cadela é considerado monoéstrico, uma única ovulação por cada ciclo, com ovulação espontânea, ou seja, a ovulação não é desencadeada pelo acasalamento como acontece na gata. Divide-se em 4 fases sucessivas. Nesta fase, os óvulos são libertados ainda imaturos no estágio dito. Geralmente, são necessárias 48 horas para que se tornem fecundáveis. ao contrário do que acontece na maioria das outras espécies. Os ovários da cadela começam a secretar progesterona alguns dias antes da ovulação. Ciclo sexual da gata. A puberdade começa entre 4 e 12 meses. As raças de pelo curto são mais precoces. Abissinil, birmanês e siamês, 4 a 6 meses. Os peças atingem a maturidade sexual com 1 ano de idade. Na maioria dos casos, os primeiros cios ocorrem na primavera, por volta do 7º mês. A vida reprodutiva termina tardiamente, 15 anos ou mais. O aparelho sexual feminino apresenta durante todo o período de atividade reprodutiva modificações estruturais que se produzem sempre na mesma ordem e se repetem com intervalos periódicos, de acordo com um ritmo bem definido para cada espécie. Cruzamento de cães. Em consideração o elevado tempo de sobrevivência dos espermatozoides no trato genital feminino, aproximadamente 48 horas, é possível otimizar as oportunidades de fecundação sincronizando o encontro dos gametas na sua melhor forma para uma fertilidade e uma prolificidade ótimas. O ideal é que ocorra o cruzamento ou inseminação nas 48 horas que seguem a libertação dos óvulos para que os óvulos fecundáveis e os espermatozoides fecundantes sejam na sua maioria capazes de chegar ao local de encontro, os ovidutos. Para detectar o período de ovulação numa cadela em cio, o criador dispõe de várias ferramentas de precisão variável e complementares. O aclaramento das descargas vulvares assinala geralmente o fim do proestro. Apesar de não ser um indicador fiável da ovulação, algumas cadelas, como a raça de Chow Chow, podem apresentar corrimento sanguinolento até o final do estro. O cruzamento praticado 12 dias após as primeiras perdas sanguíneas é repetido 2 dias mais tarde. É um cálculo prático, desde que estas perdas sejam observadas muito atentamente. Contudo, esta estimativa permanece imprecisa, porque algumas cadelas, aproximadamente 20%, ovulam fora desse período e, portanto, não ficarão gestantes ou irão parir apenas alguns cachorros. A aceitação do macho e a observação do reflexo de desvio lateral da cauda também não são indicadores da ovulação. A título de exemplo, já se observou cadelas permitirem o acasalamento a partir do começo do poestro, quando, na verdade, nos casos extremos, só ovulam 30 dias mais tarde. Inseminação artificial. É uma técnica que possibilita a reprodução em situações em que a mesma seria impossível de ser realizada sem intervenção do homem. Assim, segundo esta definição, mesmo a cópula assistida, a simples recolha de sêmen do macho e a sua introdução imediata no trato genital feminino é uma inseminação artificial, técnica conhecida como inseminação com sêmen fresco. Essa técnica é utilizada quando os dois progenitores não conseguem copular por razões variadas, nomeadamente. A fecundação de um óvulo por um espermatozoide resulta na formação de um ovo que deve migrar e sofrer algumas divisões antes de ser implantado na mucosa uterina. Na cadela, esta anidação só ocorre em média 17 dias após a fecundação e resulta na formação de vesículas embrionárias que apenas podem ser detectadas por ultrassom a partir da 3ª semana, no mínimo ao 18º dia. A partir da 3ª semana, uma cuidadosa palpação abdominal pode, por vezes, detectar um útero em rosário, desde que a cadela não seja muito gorda e que a parede abdominal não esteja tensa. A radiografia só se torna útil no final da gestação, quando os esqueletos dos fetos estão calcificados e se apresentam radiopacos ao raio-x a partir do 45º dia. Na cadela, a duração da gestação pode variar de 58 a 68 dias, em média 63 dias. Esta variação que é observada nas cadelas está associada à diferença entre a data de cruzamento e a data real de fecundação. De fato, os espermatozoides podem sobreviver até 5 dias nas vias genitais femininas antes que os óvulos sejam fecundados. Diagnóstico de gestação para gatas. Exame clínico. Aumento bilateral do abdômen. Detectável por volta do 30º dia. A palpação do abdômen permite geralmente sentir os fetos por volta da 3ª semana. Os fetos são reconhecidos pela sua disposição em rosário e pelo seu aspecto irregular. Radiológico. A radiografia permite detectar a gestação a partir do 21º dia. O esqueleto dos gatinhos é detectado por volta do 36º dia, tornando-se bem nítido a partir do 40º dia. Ecografia. O diagnóstico pode ser feito a partir do 20º dia. Os movimentos dos fetos surgem por volta do 28º dia. Sinais que antecedem o parto. A semana que precede o parto é geralmente acompanhada por uma modificação no comportamento da cadela. Tem tendência para fazer o ninho. Procura um lugar tranquilo ou, pelo contrário, procura a companhia do seu dono. A diminuição do apetite e desenvolvimento mamário são sinais inconstantes, principalmente nas primiparas, nas quais o aparecimento do leite só ocorre no próprio dia do parto, até mesmo nos dias que se seguem ao nascimento dos cachorros. Cuidados após o nascimento. Uma precaução importante consiste em dirigir cada recém-nascido para o mamilo quando a mãe não o faz espontaneamente, obrigando o cachorro a mamar o colostro primeiro leite. Os anticorpos contidos no colostro fornecem ao cachorro uma imunidade dita passiva por oposição à imunidade ativa obtida após a vacinação ou infecção. Quando o número de recém-nascidos é inferior às previsões feitas pelo exame radiológico, é necessário realizar uma nova radiografia abdominal. Esta medida permite localizar os filhotes que faltam e evita a realização de uma cesariana inútil caso sejam encontrados filhotes no estômago da mãe. Fatores de risco da mãe. A idade da mãe, a mortalidade e a morbidez neonatais aumentam com o número das ninhadas das reprodutoras. Consanguinidade. O aumento da incidência de malformações, fenda palatina, megaesôfago, malformações cardíacas. A distocia é um fator que favorece a mortalidade neonatal. Como se pode facilmente supor, entretanto, é preferível. Perturbações da lactação. Embora a gestação e o parto representam a etapa mais difícil a ser ultrapassada para as raças pequenas, por outro lado, é a lactação que pode enfraquecer as reprodutoras de raças grandes e, consequentemente, prejudicar o crescimento rápido da ninhada. Bem, caros alunos, desta forma nos concluímos a nossa Rádio Web número 1. Lembramos que, seguindo as etapas que citamos posteriormente, deve fazer a leitura completa de sua apostila, como vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.